não acreditou, é, mas estamos aí, mandando a vingança pelas rimas, pode conferir, pra você mesmo que se acha o sabido, vem pra dentro desse rap, eu te mostro quem é o bandido, bebidas curtidas e a erva rola de monte, te mostro onde é local, te mostro onde é a fonte, grupos de rap em cima do palco agitando o público, e o público embaixo agitando, quebrando tudo, as minas se excitam vendo esse show, requebrando, rebolando e o público grita, oh, basquete, curtida, e o gangsta rap, todo mundo curtindo e pulando ao som do Tupac, as vozes que vêm do gueto faz você sentir, uma sensação muito forte, você pode conferir, meu coração é pelo rap que vem da ralé, o que é sempre verdadeiro, não que os outros querem. E não os que se entregam pra mídia por dinheiro, saindo fora da realidade o tempo inteiro. Porque o rap verdadeiro não fala só em vadia e dinheiro, ele mostra os cotidianos do gueto. Aqui não é prece da Bíblia, não é prece espírita. Aqui é porra do gangsta, aqui é longe da mídia. Há quanto tempo que isso tá assim? Há quanto tempo que o gangsta faz parte de mim? É por isso que sim, exploro meu lado ruim. Venho dos becos dos guetos, sim, eles vêm de mim. Há quanto tempo que isso tá assim? Há quanto tempo que o gangsta faz parte de mim? É por isso que sim, exploro meu lado ruim. Venho dos becos dos guetos, sim, eles vêm de mim. Aqui não tem pagode, não tem pop, não tem rock. Aqui é gangsta hip hop, totalmente sem ibope. Um estilo totalmente underground. Inspirações da vida bandida com a pica. Que são mental, ando dizendo que no rap não tenho moral, que meu som influencia todo tipo de marginal. Se o gangsta rap é merda, então me diz o que é bom, só não me diz que é travessos ou Felipe Dillon. No pagode hoje em dia só se vê cinismo, no black metal é só racismo, mas o gangsta é infinito. Até o samba do morro que agora tá nas pistas, até o samba verdadeiro sumiu das periferias. Todas as músicas em geral se venderam pra mídia, até mesmo rappers considerados em muitas vilas. Então pense antes de falar do gangsta rap. Não fale de coisas que você ao menos conhece. Antigamente o rapper era visto como bandido. Agora a roupa larga tá no corpo dos playboyzinhos. Eles se trancam no quarto, começam a ouvir Tupac. Depois de tudo monta um grupo, se acha um par do rap. Mas na verdade é só o rola rola e o mexe mexe. Sobe em cima do palco e da periferia se esquece. Com nojo, com raiva do rap de agora. A maioria se entregaram pra mídias, verdadeiros foram embora. Muitos deles ficaram só na memória. Agora são poucos que restam pra contar a história. O meu rap é bandido e sinistro eu sei, porque eu me inspiro dos manos do NWA. Há quanto tempo que isso tá assim? Há quanto tempo que o gangsta faz parte de mim? É por isso que sim, exploro meu lado ruim. Venho dos becos dos guetos, sim, eles vêm de mim. Há quanto tempo que isso tá assim? Há quanto tempo que o gangsta faz parte de mim? É por isso que sim, exploro meu lado ruim. Venho dos becos dos guetos, sim, eles vêm de mim. Somos gangstas. Somos gangstas. Somos gangstas. Somos gangstas. Aqui é o Gangsta Club, porra.